Em transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar, com Ricardo Mariano e Ricardo Carvalho. Estamos de volta para o Em Transe, um programa onde a palavra não é protagonista. Já sabem, primeira parte, conduzida por Ricardo Mariano. Na segunda e última metade, vem o Ricardo Carvalho. Para os 30 minutos iniciais, uma receita que se constituirá por sons dos nossos dias mais contemporâneos e outros que fazem lembrar o passado e também temperos mais clássicos. Começamos com dois nomes de Hiroshima, Japão. Ele chama-se Hidekazu Imashige. Nas coisas da música Gallery 6, começou por ser baterista de bandas de rock. Agora trabalha sobretudo com um laptop e faz drones, música ambiente, com gravações de campo, no split CD com Stabilo, chamado In the Quietest Time. Gallery 6 começa com Reminiscence. Boa noite, bem-vindos. Thank you. prometido, juntamos sons do presente com outros idos, como os de Virginia Astley, ela que gravou em 83 pela sua editora Happy Valley, mais tarde lançado pela Rough Trade Records, o disco From Gardens Where We Feel Secure, uma série de temas quase em exclusivo sem palavras, a lembrarem um dia de verão. Ouvimos há pouco With My Eyes Wide Open, I'm Dreaming. E continuamos com o tal EP chamado In the Quietest Time. Reúne Gallery 6 com Stabilo. Stabilo é outro nome de Hiroshima. Izutika Oribe, este guitarrista de outros projetos, também agarrado a um computador, é capaz de nos trazer melodias deliciosas como a que segue. Chama-se Quince Moon. Altura de terminarmos esta primeira meia hora do Em Transe e fazê-lo com Lubomir Melnik, ele que anda a dar-nos música desde os anos 60, é o pai da designada música contínua, toca imensas notas em poucos segundos, tem um estilo muito singular ao piano. No disco Corollaries, editado pela editora Erase Tapes, a ele se juntam nomes como Nils Fram e Peter Broderick, podem ouvir-se neste A Warmer Place, o tema que encerra a primeira parte do Em Transe. Continuamos com o programa, agora nas mãos do Ricardo Carvalho. Em Transe, uma sessão de audio-hipnose na Radar. A segunda parte desta emissão de Em Transe, a começar com Cristina Vantsu, a artista sediada em Bruxelas e que edita pela Cranky, lançou agora um, podemos chamar-lhe EP, de remisturas para Number 2, que inclui então versões por Motion Sickness of Time Travel, Loshill, Ken Camden e John Also Bennett, sendo que a remistura por parte do projeto de Rachel Evans está disponível para download gratuito no Bandcamp. Ficamos aqui, por sua vez, com a versão de Loshill, projeto do canadiano Scott Morgan. Agora voltamos novamente a Andoia, esse território frio e isolado, transformado em álbum por Eric Holm. A segunda parte desta emissão de Em Transe contou então com Cristina Van Tzu, também com Eric Home, um álbum que tem tido algum destaque nestas emissões de Em Transe e que tem muito a ver com o indicativo do programa, nomeadamente com o fascinante mundo das Number Stations, em que se inspirou, quer o indicativo, quer o álbum de Eric Home. Ainda destaque para Oran Ambarchi, o australiano que já esteve esta temporada em Portugal, mais precisamente no Outfest do Barreiro, em outubro do ano passado. E terminamos hoje com Poria Hatami, ele que continua radicado no seu nativo Irão e que de lá retira a inspiração para o seu trabalho, mais da natureza que o circunda do que dos ritmos tradicionais que obviamente influenciaram o percurso deste autodidata, isto para além de nomes como Cage, Reich, Stockhausen e mais recentemente Taylor Dupree. É o fim então desta emissão de Em Transe. Alinhamentos e podcasts a partir de radiotrans.blogspot.com. Os links encontram-se também disponíveis através das redes sociais, facebook.com/radiotrans e twitter.com/entrans. Em Transe sempre às terças, à 1 da manhã, repete aos domingos, às 8 da manhã. Voltamos na próxima semana. Boa noite. Música.